Nos vales de Gilboa, a sombra se estendeu. Os guerreiros de Israel ao medo se rendeu. Os filisteus cercaram, a batalha se agravou. Saul em sua angústia ao seu escudeiro clamou: Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Nas lutas e nas dores somos teu povo, Senhor. Mesmo na morte a esperança vai reinar. Os filhos de Saul caíram em desgraça. Joab e Nadab em triste lembrança. Mas na cidade de Jabes o amor se levantou. Um ato de bravura, o corpo sepultou. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Nas lutas e nas dores somos teu povo, Senhor. Em meio à tempestade, em ti vamos confiar. Mesmo na morte a esperança vai reinar. Eis que a tua palavra, Senhor, nos guia. Mesmo na transgressão teu perdão nos traz vida. Levanta-nos de cinzas que possamos cantar. Com fé em nossas almas vamos te adorar. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Nas lutas e nas dores somos teu povo, Senhor. Em meio à tempestade em ti vamos confiar. Mesmo na morte a esperança vai reinar. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Nas lutas e nas dores somos teu povo, Senhor. Em meio à tempestade em ti vamos confiar. Mesmo na morte a esperança vai reinar. Nos vales de Gilboa a história se fez, mas em ti, Senhor, encontramos a paz. A vida é um cântico que a dor não desfaz. Em ti nossa vitória, nosso eterno Shalom.